Se um dia, ó Pedro louco, saltasse da terra um braço e atirasse para o espaço qualquer coisa. Mas não, é moco, é moco, é moco, é moco, é. E desde que nasci, haja paz ou guerra, nunca ouvi noutra coisa. Nas soleiras, nas calçadas, nas ruelas, nas escadas, é moco, é moco, é moco, é moco, é. Ah, se um dia, ó Pedro louco, saltasse da terra um braço e atirasse para o espaço qualquer coisa. Mas não, é moco, é moco, é moco, é moco, é. E desde que nasci, haja paz ou guerra, nunca ouvi noutra coisa. A morrer pelos outros, nas ruelas, calçadas, é moco, é moco, é moco, é. Resiste mesmo na cova e berra, mas não atira cá para fora as flores vermelhas que enfeitam a terra. É moco, é moco, é moco, é moco, é. Ah, se um dia, ó Pedro louco, saltasse da terra um braço e atirasse para o espaço qualquer coisa. Mas não, é moco, é moco, é moco, é moco, é. Agora que estou só, já posso arrancar da boca os versos da canção que te alimentará. A morrer pelos outros, é moco, é moco, é moco.